Capítulo 20. Aperta-se o cerco. O pano foi examinado de todo jeito. O tecido das luvas e da máscara era de algodão vermelho, comum, e os dois chifres mostravam claramente que o seu executor pretendia obter com eles uma caracterização de diabo. O inspetor Pimentel veio logo. Com isso, meu caro Alberto, disse ele, adquirimos nada menos do que uma certeza. O inseto não é um fantasma, e sim uma criatura. Homem ou mulher, de carne e osso que mora na pensão de Coroxéia. O estudante, que já conseguia falar alguma coisa, concordou. Realmente, o bicho vive mesmo em casa da irlandesa. E percebeu direitinho o que eu buscava. Quando fui lá aquela noite, depois de ver a sombra dele na rua. Outra coisa, Alberto. Examinando bem esse disfarce, quase posso jurar que o inseto é um homem. Repare como estão mal feitas essas costuras. Qualquer mulher executaria esse trabalho com mais capricho. É mesmo. Os pontos foram dados à mão, e de um modo bastante grosseiro, primário mesmo. Voltando ao assunto, o inspetor continuou. Fico imaginando como o embrulho teria vindo parar aqui. Ontem fez frio e com certeza o portador, o próprio inseto ou seu cúmplice, trouxe o pacote escondido dentro da pasta ou debaixo da capa, depositando-o na porta de sua casa. Alberto ficou silencioso algum tempo, como que ausente. Pobre Verônica, suspirou ele. Parece incrível que eu ainda não lhe tenha podido explicar até hoje o papel que venho tomando no caso todo e o mal-entendido com Rachel Saturnino. E, por falar nessa moça, tem tido alguma notícia dela? Recebi uma carta de Dona Lia dizendo que os banhos de mar estão fazendo muito bem à sobrinha. Já está quase em estado normal. Rachel, que não ponha mais os pés aqui, disse Alberto. Um inseto cairia sobre ela com dupla fúria. Precisamos proteger Padre Afonso, agora mais do que nunca. É mesmo? Que cara legal é aquele sujeito? Comentou o estudante, entusiasmado. Estou com vontade de mandar mais dois tiras para vigiá-lo. Todos os crimes do inseto foram praticados à noite. Não nos esqueçamos disso. Já dei ordem aos meus homens para se revezarem, de modo que uns trabalhem durante o dia e outros depois das 24 horas. Que haveremos de fazer para proteger Verônica? Ela não pode ficar assim, sem ninguém para defendê-la. Imagina que falta de sorte a minha. Apareceu-me agora esse reumatismo e eu mal consigo virar na cama. Nem ao menos ao telefone posso chegar. Soube que ela passou o dia todo fechada no quarto chorando. Vou lhe mandar uma cartinha. Você entrega? Claro. Alberto abriu a gaveta do criado mudo, tirou o papel, caneta e tinteiro e escreveu. Minha querida, estou aí junto de você. Não vou pessoalmente porque a gripe me trouxe um reumatismo que me impede de andar. O inspetor explicar-lhe-á como me envolvi diretamente no caso todo e a razão pela qual tive de me encontrar com Rachel. Não fique triste. Adoro você, especialmente quando está sorrindo. Alberto. Depois de escrever isso, o moço pegou a carteira, abriu-a e se pôs a olhar, enternecido, o retrato que tirara de Verônica junto com Cora e Jean Grass. Pobre querida meninazinha, de tão perturbadora feminilidade. O inspetor guardou a carta no bolso e saiu. Ao meio-dia, telefonou para Alberto, a quem a empregada transmitiu o seguinte recado. O irmão de Verônica, chamado por telefone, viera imediatamente de avião contratar um advogado e, achando que a vida da moça corria risco, acabava de mandá-la por via aérea para sua casa na cidade onde vivia. Padre Afonso entrou numa loja segurando uma criança pela mão. Um menino sem pai nem mãe, para quem iria comprar um agasalho. E não reparou em dois olhos maus que o seguiam disfarçadamente, examinando com mórbida curiosidade a sua bela cabeleira vermelha. Quando o inspetor Pimentel e o subinspetor Silva entraram na casa de artigos ortopédicos, Mr. Gideon se achava de pé, lendo um pequeno livro, junto de uma perna mecânica. Ao vê-los, Philip, crendo-se despercebido, enfiou depressa o volume dentro do aparelho. Finja que não viu, disse o inspetor em voz baixa ao companheiro. E veja se obtém a coisa enquanto conversa com ele. Os dois se puseram a examinar um braço artificial e depois um deles disse, fingindo surpresa: O senhor está aí, Mr. Gideon? Philip dirigiu-se a eles com uma cortesia forçada. Às suas ordens, senhores. O inspetor tomou pelo braço e levou-o até a porta, arranjando as coisas de modo que o americano ficasse de costas para a loja. Meu caro Mr. Gideon, começou ele, gostaria de saber sua opinião sobre o inseto. Philip assustou-se, mas disfarçou o choque. Por que pergunta isso? Acha que sou eu? O policial ficou calado. Posso tomar o melhor advogado da cidade para defender-me, continuou ele. Francamente, isso já chega a ser demais. O que acha de Verônica? Perguntou o inspetor sem dar importância à ameaça. Não creio que ela seja o inseto, tornou Mr. Gideon. Em todo caso, não deixa de ser esquisito o fato de encontrarem besouros debaixo de seu colchão. Pimentel sentiu nojo daquele homem que não sabia defender a mulher que dizia amar. O policial fez-lhe algumas perguntas hábeis, mas o americano era esperto e respondia a todas de modo evasivo. Bem, Mr. Gideon, queria apenas trocar algumas ideias com o senhor. Vamos indo. Passe bem. Mal viraram a esquina, Silva tirou do bolso uma pequena brochura de capa de cor de tijolo com uma moldura branca, na qual havia quatro besouros negros desenhados à aquarela. Veja o que o sujeitinho estava lendo. Nouvel Atlas d'Entomology Coleopteris de France. Número 9. Fascicule 1. Editions N. Bobet e Cia. Paris? Sabe de uma coisa? Disse o inspetor de repente. Vamos voltar lá imediatamente. O que significa isso, Mr. Gideon? Perguntou o policial a queima-roupa, estendendo-lhe a brochura avermelhada. O americano ficou lívido como cal. Seus lábios estremeceram e ele disse com voz abafada. Acha algum crime alguém ler um livro de entomologia? Não se faça de ingênuo. Tudo o que aconteceu fez despertar meu interesse pelos besouros, apenas isso. Continuou, Philip. Não compreende uma coisa dessas? Compreendo, tornou o inspetor. Mas precisamos saber até onde vai ser esse seu interesse. Mr. Guido não gostou da ironia e retrucou. Tome cuidado, senhor inspetor, senão acabo processando-o por calúnia. E fique sabendo que comprei a coleção toda de Nouvel Atlas d'Entomology. Boa ideia. Philip quis tomar-lhe a brochura que estava na mão, mas o policial não deixou. Isso fica comigo, meu velho. Por hoje só. Goodbye. Mr. Gideon soltou em inglês uma palavra desconhecida, mas visivelmente insultuosa, e deu-lhe as costas. Que pensa disso tudo? Perguntou o subinspetor, quando saíam da casa de artigos ortopédicos. Muita coisa e nada. De qualquer modo, vou pedir à polícia dos Estados Unidos algumas informações sobre a vida de Philip Gideon, em Cleveland, antes de vir para cá. Ao entrar em sua sala na polícia, o inspetor encontrou um recado na mesa. Telefonar urgente para Miss Oshkoroshea. A ligação foi feita imediatamente. O que houve? Perguntou ele inquieto. Something queer, respondeu a voz da irlandesa do outro lado do fio. Encontrei Mr. Grassi, o cozinheiro, brincando com um enorme besouro negro. Eles perceberam que estavam sendo vistos? Yes. E ficaram desapontadíssimos. Largaram o inseto e saíram, cada qual para um lado. Alguma outra novidade, Miss O'Shea? Não. Mas que fazer? Não suporto mais a presença do cozinheiro. Acho que vou dispensá-lo. Que fazer? ficar quieta por enquanto. Veja se aguenta o camarada ainda por algum tempo. I will try, disse Cora, desligando o telefone. Por que não prende todos eles de uma vez? Perguntou o subinspetor Silva. Meu amigo, é errado colher um fruto antes que ele esteja maduro. Esse que buscamos já está de vez. Um pouco mais de paciência. E a moça de covinhas no rosto? Acha que o fato de estar em companhia de Alberto quando ele viu a sombra do inseto a livra de qualquer suspeita? Sim e não. Sem ser um inseto, propriamente, pode estar envolvida na história como cúmplice. Não compreendo como, tendo tantas provas positivas contra cada um dos hóspedes da pensão, você fica assim sem tomar uma atitude mais enérgica. O inspetor sorriu e disse: Falta o principal. O motivo, a razão psicológica que ditou essa confusão toda. E isso chegará a seu tempo. Frequentemente as coisas se decidem por si mesmas, de maneira, digamos, automática, sem que as forcemos. Talvez. E Alberto, como está? Levantou-se hoje pela primeira vez. Vou lá agora. Quer ir comigo? Vamos. Capítulo 21. O Último Ruivo. Passou-se um mês sem que nada de extraordinário ou de suspeito sucedesse. Alberto recebeu uma carta de Verônica na qual, entre outras coisas, ela dizia: Estou muito magoado e não pretendo voltar tão cedo para aí. Assim, pelo menos, caso haja algum outro crime, vocês não poderão me culpar. O estudante teve ímpetos de ir procurá-la, de casar-se com ela quanto antes. Não era possível, no momento, fazer nenhuma dessas coisas, e ele teve de se contentar em escrever longas e apaixonadas cartas. Padre Afonso, que adorava plantas, fizera uma excursão de 5 dias a certo pequeno mosteiro no alto de uma montanha vizinha da cidade. Ali morava um frade seu amigo, grande entendido em assuntos de botânica. Saíam os dois pela manhã bem cedo, andando pelos campos atrás de folhas exóticas e trepadeiras selvagens. Assuntos urgentes chamavam-no à paróquia, entretanto, e ele teve de voltar uma tarde, não sem pesar. Já vieram mais de 20 pessoas procurá-lo, disse o sacristão ao vê-lo chegar. Tomo um banho e vou logo para a capela. Não vai jantar? Não. Tomei chá com um bolo muito tarde e estou sem fome alguma. Pus a correspondência em cima da cômoda, anunciou o sacristão. O padre agradeceu e dirigiu-se para o quarto. Haviam chegado alguns jornais, uma carta de sua mãe, outra de um amigo que estava na Europa, e um pequeno pacote, com seu nome e endereço escritos à tinta, em letra de forma. Ao abri-lo, padre Afonso teve um choque. Dentro de uma caixinha achava-se um pequeno escaravelho trespassado por um comprido alfinete fincado numa rolha. O aviso! Exclamou, compreendendo a significação daquilo tudo e examinando o besouro que tinha uma cor verde escura, quase bronzeada. Que mundo de sugestões naquele pequeno inseto, meu Deus! Seco, embalsamado, transmitindo, em sua muda linguagem, uma mensagem de morte, de uma determinada morte. Quando chegou o pacotinho, perguntou o padre ao sacristão, que vinha entrando. Há uns 2 dias. O sacerdote ficou perturbado e saiu do quarto. Era urgente avisar Alberto pelo telefone, conforme ficara combinado. O padre buscou a cadeneta onde escrevera o número da casa dele e tentou fazer a ligação. Estava tão agitado que discou errado. Da segunda vez acertou, mas não conseguiu nada. O aparelho continuava mudo, como que isolado. Insistiu novamente, sem resultado. Cheio de horror, então o padre Afonso percebeu que o telefone estava estragado. E não havia outro aparelho na vizinhança. O seu era o único do bairro. Foi a tempestade de ontem, explicou o sacristão. Pálido e emocionado, o sacerdote pôs o rapaz ciente da situação. Para acúmulo da falta de sorte, antes de viajar, ele dispensara os tiras que o acompanhavam, tencionando avisá-los por telefone logo que voltasse. E o aparelho não funcionava. O sacristão era esperto e eficiente. Procurou logo um meio de livrar-se do aperto. Eu bem achava que o senhor devia ter saído da cidade há muito tempo. Disse-lhe isso logo que vi aquela história das cabeleiras vermelhas no jornal. Seja o que Deus quiser, tornou o padre. Vou já até a pracinha a ver se encontro um automóvel que me leve ao primeiro telefone, disse o sacristão. Se for de bonde, perco muito tempo. Depois chegarei até a polícia e entrarei um batalhão inteiro, vai ver. Ficarei em casa, com meu revólver no bolso, disse o padre já quase calmo. Está muito escuro lá fora e ficarei mais protegido aqui mesmo. Pedirei ao dono da venda que venha lhe fazer companhia até eu voltar. Não há necessidade, replicou o sacerdote. O sacristão mudou rapidamente a roupa e partiu. Padre Afonso entrou para o quarto, disposto a pôr os seus papéis em ordem, como um homem que sabe que vai morrer. Uma hora depois, na polícia. Arre! Que enfim encontro os dois! Exclamou o sacristão, aliviado, entrando na sala do inspetor. O que foi? O que aconteceu? Perguntou este. O besouro. O besouro? Repetiu Alberto, que ali também se achava. Telefonei para sua casa e não encontrei, disse o sacristão agitado. Não há tempo a perder. Vamos imediatamente para lá, decidiu o inspetor, depois de ouvir o que o moço dizia. Em 5 minutos reuniu 10 homens. Você vem conosco no carro, disse Alberto ao sacristão. A paróquia ficava distante mais ou menos 20 quilômetros, o que significava meia hora de trajeto, aproximadamente. A noite estava escura, o céu pesado e embaçado. Viajavam todos em silêncio, como que conscientes da gravidade do momento. Mais velocidade, chofé, recomendou o inspetor. Estamos perto, anunciou o sacristão. Uma inexplicável claridade apareceu de repente na distância. Que é aquilo? Parece incêndio. E é mesmo. À medida que se aproximavam, o fogo foi se tornando mais visível, alastrando-se cada vez mais e atirando rolos de fumo pelo céu afora. É na capela! Gritou o sacristão, desesperado. Na capela! Na capela! Depressa! A gente toda do bairro vinha correndo munida de jarros e baldes de água, numa vã tentativa de vencer as chamas. A igrejinha, toda construída de madeira, ardia rapidamente e o fogo crepitava com fúria. Caiu a viga! Exclamou uma criança apontando para um grande pedaço de madeira incandescente que desabava. O carro chegou afinal. O padre Afonso ficou lá dentro! Gritou alguém, vendo o sacristão descer do carro. O dono da venda, enrolado num cobertor, tentava atravessar o fogo, a ver se conseguia salvar a vítima. O homem queimou-se todo e foi impossível continuar. Já mandaram chamar o corpo de bombeiros, disse o menino descalço. E aquela gente toda nada mais pôde fazer do que ficar estática, presenciando o terrível espetáculo. As chamas punham um reflexo vermelho nos rostos graves. Excitado, o homem da venda explicava o inspetor. O sacristão pediu-me que fizesse companhia ao padre e fui para lá. Alguns minutos depois, ele me disse que não era de seu feitio ficar em casa, sabendo que várias pessoas o estavam esperando na capela para se confessarem. Aconselhei-o a mandar chamá-las a fim de dar-lhes confissão em sua própria casa, mas ele não quis, dizendo que necessitava ir à capela de qualquer jeito. Cerca de meia hora ou 40 minutos depois acontece isso. Com certeza, alguma vela caiu no chão e pronto. Quando o corpo de bombeiros chegou, pouca coisa pôde fazer. O fogo já havia destruído tudo. Logo em seguida veio o carro do hospital do pronto-socorro com um médico e 2 enfermeiros. As borrachas de água foram instaladas e o resto das chamas extinto. Os enfermeiros carregaram a maca e avançaram pelos destroços, procurando o cadáver do padre. O silêncio era mortal. Ninguém dizia uma palavra. Encontramos 2 corpos, gritou um dos enfermeiros. 2 corpos? Repetiram quase todos. Achava-se perto um do outro, disse o enfermeiro. Com certeza o segundo corpo é o da pessoa que se achava confessando. Difícil enxergar, apenas com a claridade das brasas. Alberto e o inspetor acenderam lanternas elétricas. O primeiro vulto que veio na maca estava irreconhecível, deformado pela queimadura. O segundo era certamente o do padre. Levem os despojos para a casa paroquial, mandou o inspetor. e depois, virando-se para Albert: O inseto vai ficar desapontado, pois o fogo antecipou essa tarefa. Aproximou-se uma mulher do povo com uma criancinha no colo. Meu Deus! Exclamou ela. Esse homem era um santo! Não faz uma hora que me confessei com ele! Muita gente chorava e um grupo de mendigos conversava, repetindo que Padre Afonso era um pai. Alberto aproximou-se de um dos corpos, emocionado, quando repentinamente teve sua atenção voltada para um alfinete de pérola, meio chamuscado pelo fogo. Reparando melhor nas feições do morto, teve uma grande surpresa. Jean Grass! Exclamou ele em voz alta. Mal acabara de pronunciar esse nome, ouviu uma algazarra na porta. Idiotas! Gritava uma voz grossa de homem. Que droga! Não estão vendo que minha mãe mora aqui perto? Larguem-me! Entraram dois homens segurando o cozinheiro da pensão de Cora O'Shea, que se debatia nos braços deles. Encontramo-lo rondando as vizinhanças, disseram os agentes do inspetor. Larguem-me! Larguem-me! Repetiu o homem. Pouco depois ficou verificado que a mãe do sujeito morava realmente por aqueles lados. Isso não quer dizer nada, comentava um dos tiras. O inspetor concordou com Alberto. O segundo morto não era outro senão o suíço professor de línguas. Sabia-se que se confessava frequentemente com o padre Afonso, o que explicava sua presença naquele lugar. Pobre homem, exclamou o inspetor. Vou à cidade tomar algumas providências, anunciou Alberto, retirando-se e entrando no carro. O inseto deveria andar por ali, atrás do padre Afonso com certeza, e o inspetor decidiu mandar vigiar os caminhos, fazendo trazer à sua presença todos os que por lá passassem, fosse a pé ou de automóvel. Os guardas apanharam um bêbado que curtia sua embriaguez, dando vivas ao Brasil em voz alta. Depois, um grupo de crianças que ia para a aula, numa escola noturna. E, finalmente, dois passageiros num fuscão que vinha vindo da cidade. Esses não eram outros senão Verônica e Mr. Gideon. Ao vê-los, um inspetor foi assaltado por súbito pressentimento. Seriam eles dois o terrível inseto? Que teriam vindo fazer ali, aquele dia e aquela hora da noite? O fato é que ambos disfarçaram bem a surpresa. Miss Verônica chegou inesperadamente, disse Philip, e pediu-me que a levasse à polícia a fim de conversar com o senhor. Fomos em meu carro e lá disseram que deveria estar aqui. Como Miss Verônica volta amanhã mesmo para o interior, não quisemos perder tempo e viemos atrás de si. O inspetor achou mal contada aquela história, mas disse com falsa naturalidade. Estou à disposição. Antes de mais nada, já souberam da tragédia que tirou a vida do vigário desta paróquia e a de Mr. Grass, amigo de vocês? Verônica deu um pequeno grito e perguntou com voz trêmula. Mr. Grass? O que foi? Deus do céu! Soubemos apenas do incêndio, disse Philip, calmamente. O inspetor contou-lhe em detalhe o que havia acontecido, omitindo naturalmente o caso do besouro que o sacerdote recebera. Coitado de Mr. Grass! Exclamou Verônica chorando baixinho. Falava sempre nesse padre, insistindo para que eu procurasse conhecê-lo. Continua as ordens, senhorita, disse o policial, provocando um esclarecimento. Verônica desejava saber em que ponto se achavam as investigações sobre os crimes do inseto. Seu irmão viera à cidade a negócio apenas por algumas horas, e ela aproveitara a companhia dele. Nada de novo, tudo na mesma, afirmou o inspetor, achando curioso o fato de nem ela nem Philip se referirem aos cabelos vermelhos de Padre Afonso. Não o conheciam, ignoravam a circunstância ou fingiam-se de inocentes. E era esquisita aquela coincidência de se reunirem ali todos os suspeitos da pensão. O cozinheiro, Mr. Grass, Philip e Verônica. Só falta a copeira, pensou o policial. Onde está Alberto? Perguntou Verônica. Disseram-me que ele tinha vindo para cá. Já saiu, tornou o inspetor, sem explicar que o estudante breve estaria de volta. Sabia que se os dois se encontrassem, a situação ainda se tornaria mais grave, pois Alberto não teria olhos senão para ela, e cabeça para mais nada. A moça ficou pensativa e pediu. Por favor, diga a ele que me telefone amanhã antes das 7. Volto de automóvel com meu irmão a essa hora. Preciso dormir cedo e peço licença. Philip e Verônica saíram sem perceber que dois homens seguiam atrás deles, encarregados de lhes vigiarem os passos. Um inspetor pediu ao sacristão o besouro que Padre Afonso havia recebido e guardou-o no bolso. Capítulo 22. O Bembidium Ustulatum. Alberto telefonou cedo para Verônica, mas ela já havia partido. O enterro de Padre Afonso, realizado à tarde, foi concorridíssimo. Cora quis levar o corpo de Mr. Grass para a pensão, mas Alberto e o inspetor pediram-lhe que não fizesse isso. Os dois haviam sido muito amigos em vida, que o fossem na morte também. Ambos os féretros saíram da paróquia, com grande acompanhamento. No dia seguinte, pouco depois de 8 horas, um inspetor mandou um recado para o estudante pedindo-lhe que fosse a polícia. Meu caro Alberto, começou ele tirando o besouro do bolso. Vamos ver se descobrimos a espécie de morte que um inseto reservava para o padre. E os dois homens se puseram a examinar o pequeno escaravelho marrom de reflexos verdeados. O inspetor buscou na estante uma série de livros sobre coleópteros e começou a procurar alguma indicação sobre o escaravelho, auxiliado por Alberto. Não encontraram nada. Já era quase meio-dia quando os dois, já cansados, pensaram em desistir da busca. Naquele dia, pelo menos, a curiosidade era grande. Entretanto, e eles se lembraram de consultar um entomólogo amador que havia na cidade que possuía biblioteca especializada. O homem, um senhor calvo e de óculos, recebeu-os com amabilidade, prontificando-se a auxiliá-los. Examinou o besouro e disse: Família Tretidae. Deixe-me ver agora o nome dele. Parece-me ser um Bembidium. Vejamos. Buscou uma coleção completa de brochuras coloridas, o Nouvel Atlas d'Entomologie, Coleopteris de France, no fascículo 1 do número 9. Encontrou afinal o que buscava. Bembidium ustulatum, exclamou ele vitorioso. Ei-lo! E mostrou, na planche 2, figura 32, uma reprodução exata do besouro. Ustulatum não quer dizer queimado? Perguntou o inspetor, ligeiramente inquieto. Isso mesmo? Tornou o entomólogo. Alberto e seu amigo trocaram um olhar significativo em silêncio. Obrigado, disse o policial despedindo-se. O senhor nos prestou um grande serviço. Sempre às ordens? Já eram 3 horas da tarde e eles ainda não haviam almoçado. Munido de sua bengala de cabo de marfim, um inspetor, acompanhado de Alberto, examinava as vizinhanças e os escombros da capelinha de madeira. Cutucava daqui e dali, observando sempre todos os resíduos que encontrava. Não sei como nos passou despercebida uma certa coisa, disse ele. O fogo foi demasiado violento, tão violento que não deu tempo nem do padre nem de Mr. Grass correrem para fora, o que, num incêndio normal, seria perfeitamente possível. O fato da capela ser toda de madeira não explica, em parte, o rápido alastramento das chamas? Não creio. Pensando bem, só um inflamável poderoso espalhado no lugar seria capaz de produzir uma coisa dessas proporções. Minha impressão é de que o inseto, depois de se certificar da presença do padre no confessionário, atirou uma bomba na igreja. O inseto nos venceu mais uma vez, hein? Comentou Alberto. O policial andava de um lado para o outro, cutucando o chão com sua bengala de cabo de marfim. Súbito estacou e abaixou-se para apanhar qualquer coisa que havia chamado sua atenção. Duralumínio, exclamou ele, examinando o achado. Minhas suspeitas se confirmaram. Eis aqui, meu caro, um pedacinho da espoleta de uma granada de mão. Não é possível, dizia o estudante horrorizado. Alberto, veja, gritou o inspetor mostrando-lhe outra coisa que acabava de encontrar no chão. O estudante olhou sem compreender para o que lhe pareceu nada mais que um pedacinho insignificante de arame. O grampo que solta o percursor, disse o policial excitado. Um pouco mais adiante foi achado um pedaço de garrafa com vestígios de gasolina gelatinosa. Deus do céu! Restos de bomba Nepal! Exclamou o inspetor, no auge do espanto. Pouco entendo disso, confessou Alberto. Cuidado, tornou o policial. Não vá tropeçar. Sobretudo, nada de cigarros. Ainda há perigo por aqui. Alguns minutos depois, e os dois amigos se dirigiram para a casa paroquial onde ficava morando o sacristão, até que chegasse o substituto do padre Afonso. Meu amigo, disse o inspetor, talvez você ignore que essa gasolina gelatinosa é um terrível inflamável, inventado na guerra passada, sendo o combustível dos modernos lança-chamas. Infelizmente, conheço bem esse assunto, pois servi como soldado na última guerra. Não posso imaginar, entretanto, como é que um inseto conseguiu essa granada cujos vestígios acabamos de encontrar. Chego a supor que ele a tenha adquirido através de algum antigo combatente. Talvez tenha sido soldado ali mesmo, quem sabe? O que mais me surpreende é a paciência e precisão com que o inseto planejou os crimes, não se descuidando dos menores detalhes. Vê-se que ficou estudando o assunto muito tempo, tornou Alberto com ironia. Afinal de contas, que acha disso tudo? Ainda crê na culpabilidade de Verônica? O mais irritante é que todos os possíveis suspeitos se achavam nas vizinhanças da capela no momento do incêndio, disse o inspetor, sem responder propriamente à embaraçosa pergunta de Alberto. Todos menos Elsa, a copeira de Cora, e Mr. Grass, que foi automaticamente eliminado da lista. Continuou o inspetor. O que vamos fazer agora? Disse o estudante. Lembre-se de que não há mais ruivos na cidade. Compadre Afonso foi seu último deles. Acha que o inseto continuará a praticar as suas loucuras? Quase posso afirmar que não. A menos que surjam turistas de cabelos vermelhos na cidade. Alberto ficou silencioso, pensando. Súbito, os olhos se iluminaram, como se tivesse tido uma revelação. E eu que não havia desconfiado disso, exclamou ele. O quê? O volume que Mr. Gideon estava lendo, quando vocês foram na loja dele, é igual ao do entomologista, onde vimos o Bembidio ustulatum. Tem certeza? Quase. Vamos verificar isso já. O inspetor embrulhou os restos da granada num pedaço de jornal e saiu com Alberto. Meia hora depois, entraram em sua sala. O policial tirou a brochura da gaveta e obteve confirmação do que Alberto dissera. O volume era o mesmo. Fascículo 1, número 9, do Coleopteris de France. Mandarei uma intimação a Philip para que venha a polícia. Hoje à noite, decidiu o inspetor. Por que agora? Quero conversar primeiro com a gente do bairro que esteve com o padre pouco antes do incêndio. E os que vieram de longe para se confessar com ele? Não se pode adivinhar quem seja. Isso fica para depois. Às 6 horas da tarde, os dois amigos chegaram à casa paroquial. O sacristão repetiu mais uma vez a conversa que tivera com o padre, desde o momento em que este voltara da excursão. Nunca vi homem tão corajoso, comentou Alberto. Sabe quais as pessoas que estiveram com ele na igreja aquela noite? Perguntou o inspetor ao sacristão. Todas as tardes vinha bastante gente de fora. Conheço-os de vista, mas não lhe sei os nomes. Vou chamar uma moça que mora aqui perto. Essa eu tenho certeza. 10 minutos depois, entrou uma jovem de cabelos louros, simplesmente trajada. Chamava-se Carmela e era filha de italianos. Notou alguma coisa de extraordinário quando se confessou com o padre, senhorita? Não. O inspetor tirou do bolso algumas fotografias e mostrou-as à moça. Conhece essas pessoas ou viu se alguma delas entrou na capela antes de ontem à noite? Perguntou ele. Carmela examinou uma por uma as fotografias e apontou para a de Mr. Grass. Vi esse homem aqui várias vezes. Confessava-se sempre com o padre Afonso. Em seguida, mostrou o retrato do cozinheiro. Esse também já andou por aqui. Viu antes de ontem à noite, perto da igreja. Cora já havia informado a Alberto que o cozinheiro estava de folga aquele dia. Quanto a Verônica e Mr. Gideon, a irlandesa não pôde informar, pois costumava jantar com uma amiga nos dias de folga do cozinheiro. Só fora saber que Verônica havia chegado tarde da noite, depois do crime consumado. Carmela falava pouco, e quase nada mais disse, retirando-se logo. Tudo está contra nós, suspirou o inspetor tristemente. E é bem provável que o inseto, protegido pela escuridão, tenha se aproximado da igreja, tirando a granada e escapulindo. O que vai fazer? No momento, deter Mr. Gideon, o cozinheiro. As informações que pedi sobre Philip e a polícia norte-americana não devem tardar. E Verônica? Conforme o rumo que as coisas tomarem, terei de mandá-la buscá-la onde está. Duas pessoas ainda prestaram depoimento, ambos sem grande interesse. Havia luar quando ambos, o inspetor e o estudante, voltaram para a cidade. No dia seguinte, cedo, o correio trouxe uma carta com o nome e o endereço de Alberto, desenhados à tinta em letra de forma. Adivinhando logo quem escrevera, o estudante abriu-a com sofrequidão. Cumpriu-se o plano previamente traçado. Fez-se justiça final. Hugo foi o primeiro, e Padre Afonso o último. Jamais suspeitarão quem foi. O inseto. Capítulo 23. Intermezzo. 5 anos se passaram. Por mais incrível que pareça, o caso das cabeleiras vermelhas continuou no mesmo ponto em que o deixamos, quando Alberto recebeu a derradeira manifestação do inseto. Todas as pesquisas e investigações resultaram inúteis. Nada de positivo foi provado contra os hóspedes da pensão de Coroxéia, se bem que prevalecessem as suspeitas contra cada um deles. O que aconteceu foi que Mr. Gideon, Verônica, Elsa e o cozinheiro, apesar de convenientemente defendidos pelos respectivos advogados, continuaram a ser olhados com desconfiança por todo mundo. E a história foi arquivada pela polícia na pasta dos casos sem solução. Os crimes do inseto tornaram-se conhecidos em todo o país, e nunca mais uma pessoa de cabelos vermelhos arriscou-se a entrar em Vista Alegre. Mr. Gideon foi transferido 2 anos depois para a capital de outro estado, e o irmão de Verônica não permitiu que a irmã saísse mais de sua companhia. Alberto terminou o curso de medicina, especializando-se em cardiologia. Teve algumas namoradas, mas nenhuma delas o fez esquecer Verônica. Escrevera-lhe várias cartas, logo depois da morte de Padre Afonso. Mas a moça as devolvera fechadas. Sentia-se magoada, acreditando que Alberto a julgava culpada. Meses depois, o irmão fora nomeado juiz de direito noutra cidade e mudara-se para lá. Orgulhosa, desejando criar uma barreira definitiva entre ela e Alberto, Verônica mandara-lhe um bilhete com uma lacônica notícia inventada. Não me escreva mais. Acabo de ficar noiva. Quanto a Cora, mudou-se definitivamente para a Inglaterra, indo morar com Marmaduke, em Londres. Capítulo 24. Ignicórnios Diabólicos. Desde que terminara os estudos da faculdade de medicina, Alberto pensara fazer um curso de aperfeiçoamento nos Estados Unidos ou na Europa. A oportunidade chegara final, e ele partira para a França, indo trabalhar com o Dr. Jean Renault, o mais famoso cardiologista de Paris. Cada dia gostava mais da profissão que escolhera. Isso fazia com que o trabalho lhe tornasse leve, fascinante, quase um prazer. E o moço ia de maravilha em maravilha, à medida que se aprofundava no conhecimento do simples e ao mesmo tempo complicado engenho do corpo humano. Como era tudo lógico, equilibrado, perfeito, inteligente. A circulação do sangue, a defesa dos glóbulos contra a invasão dos micróbios, o mecanismo de digestão, as maravilhas da concepção e do globo ocular. E compreendia a sábia e profunda lição de solidariedade humana que existe, por exemplo, num órgão que trabalha duplamente, a fim de compensar as deficiências de algum irmão, um outro órgão enfermo. A medicina absorvia-o completamente. A verdade era essa. Mesmo assim, ainda lhe sobrava tempo para namorar Nathalie, uma francesinha de olhos claros que fazia o curso de filosofia na Sorbonne. Alberto acabou descobrindo afinal que não gostava da moça. Ficaram amigos apenas. O Dr. Renault havia convidado Alberto para um jantar em sua casa, oferecido ao professor Kurt von Richter, um dos mais famosos psiquiatras da Europa. O brasileiro e o médico alemão fizeram tão boa camaradagem que combinaram uma ceia para o dia seguinte, em certo restaurante chinês, num dos bairros de Paris. Kurt von Richter era um homem ainda moço, bastante inteligente e culto. O brasileiro achou graça na familiaridade com que o seu colega germânico manejava os pauzinhos para comer arroz, enquanto ele e Alberto não conseguiam nem segurá-los direito. A conversa derivou para outros lados até que começaram a falar sobre mulheres. Kurt era viúvo, sem filhos, e desejava se casar outra vez. Você pretende continuar solteiro? Perguntou ele a Alberto. Talvez. Até hoje só encontrei uma criatura que poderia me fazer mudar de ideia. Quem foi? Uma moça de minha terra. Bonita, simpática? Vou lhe mostrar um retrato dela. Alberto tirou a carteira do bolso. Abriu-a e mostrou a Kurt uma fotografia de Verônica, protegida por um celofane na qual a moça estava ao lado de Mr. Grass. Em um instantâneo ligeiro que mandei ampliar, explicou o brasileiro. Foi o retrato mais fiel que ela jamais teve. Kurt examinou e não pôde conter uma exclamação. Mas esse que está ao lado dela é Rudolf Bartels? Disse ele em voz alta. Rudolf Bartels? Não, é Mr. Grass, suíço, professor de línguas. E pensávamos que ele tinha morrido. Continuou Kurt, surpreso. Como terá ido parar no Brasil, meu Deus? É ele, não tenho a menor dúvida. Alberto não se continha mais de curiosidade. Conheceu esse homem? Onde? Quando? Há cerca de 16 anos, quando eu era interno num sanatório para doentes mentais em Genebra. Rudolf desapareceu de lá misteriosamente e não houve meio de encontrá-lo em parte alguma. Conte-me depressa como chegou em sua terra, o que fazia lá, etc. Prefiro antes ouvir a sua história, ou melhor, a história dele, por seu intermédio. Não imagino o quanto me interessa. Por que razão foi internado no sanatório? Kurt von Richter bebeu um pouco de saquê e começou. O caso de Rudolf Bartels sacudiu o mundo científico de toda a Europa. Nasceu ele em Munique, numa das famílias mais antigas do lugar. Desde cedo manifestara forte inclinação para a entomologia, a qual se dedicou inteiramente, especializando-se em coleópteros. Ao ouvir isso, Alberto levou um choque. Começava a enxergar um raio de luz no sombrio mistério da morte de Hugo. Sem perceber a ansiedade do amigo, von Richter continuou. Bartels vivia fechado em seu laboratório, examinando, classificando e estudando a vida dos besouros. Chegou a ser considerado a maior autoridade da Europa. De vez em quando fazia excursões acompanhado de um assistente chamado Hans Schultz, que o auxiliava nas pesquisas. Numa dessas viagens, descobriu, numa floresta da África, um exemplar estranhíssimo, jamais visto por olhos humanos. Um besouro inteiramente vermelho, com dois chifres, e de um gênero ainda não descrito. Tratava-se de uma coisa verdadeiramente sensacional no mundo das ciências naturais. Bartels recolheu o precioso exemplar, batizando-o de Ignicornius Diabolicus, devido a seu aspecto demoníaco. Voltando a Munique, fez uma comunicação aos colegas do mundo sobre o notável achado e a Deutschen Entomologischen Institut der Kaiser Wilhelm Gesellschaft convidou-o a fazer a apresentação oficial do inseto em seus salões. Entomologistas de vários países foram convidados e a data foi marcada. Exultante, Bartels aguardava o momento de exibir a sua descoberta aos olhos curiosos dos colegas. A sessão solene foi prestigiada com a presença das maiores autoridades europeias no assunto. Bartels contou, em comovidas palavras, as circunstâncias em que fizera a descoberta e anunciou que iria abrir, naquele momento, a caixinha onde se achava o espetado besouro vermelho. A assistência, que lotava completamente o salão, bateu palmas e ergueu-se entusiasmada. Rudolf ergueu a tampa e soltou um grito agudo. O Ignicornius Diabolicus desaparecera. A confusão foi enorme. Bartels desmaiara e teve de ser carregado até um sofá que havia noutra sala. O escândalo não podia ser maior. O senhor assistiu à cena? Não. Meu pai, que é biologista, viu tudo e contou-me os detalhes. Que coisa terrível. O pobre Bartels, ao voltar a si, começou a dar algumas mostras de perturbação mental. Desinteressou-se de tudo e todos, obcecado exclusivamente com uma coisa: descobrir quem escondera o Ignicórnios, expondo-o a tamanha humilhação. E quem foi? Hans Schultz o havia tirado da caixinha pouco antes da sessão solene. Com que intenção? A fim de fazer Bartels cair no ridículo. Schultz era mesquinho, invejoso, perverso e não suportava a vitória de Bartels, descobrindo o escaravelho vermelho. Como souberam que foi ele? Bem, essa já é outra história na qual muito bem se saiu a polícia alemã. E daí? Ao saber que fora seu assistente o responsável, o estado mental de Rudolf agravou-se. Alucinado, avançou para Schultz no momento em que se viu a sós com ele e estrangulou-o. Depois disso, teve uma espécie de desmaio do qual saiu completamente alterado. Já não era mais o mesmo homem. Desconheceu os amigos e começou a pronunciar frases estranhas, dizendo-se professor de línguas. Os psiquiatras que o examinaram chegaram então à conclusão de que se tratava de um caso de amnésia. Acha que o choque nervoso seja responsável por esse fenômeno? Perfeitamente. Não seria uma reação, digamos, exagerada? Tudo por causa de um simples besouro? Ah, meu caro, você não sabe o que significa para uma criatura o objeto no qual depositou o seu amor. Um cão, uma coleção de selos, um jardim florido, um estudo de música, um ensaio de biologia. Nas suas pesquisas entomológicas, Bartels realizava aquela necessidade de afeição, talvez mais dada que recebida, sentida por todos nós. Rudolf vivia em função do mundo dos insetos, por assim dizer, e o besouro vermelho tornou-se a encarnação visível e palpável de seus sonhos. Era solteiro, vivia só, e toda a sua afetividade fora derivada para a profissão. Alice, ao golpe que sofreu, uma certa tendência neuropática hereditária estará explicada a situação. Alberto ouvia fascinado as palavras de Kurt. Como era fisicamente esse Hans Schultz que escondeu o Ignicórnios e que Rudolf Bartels matou? Alto, de cabelos cor de fogo e rosto sardento. O brasileiro procurou dominar sua agitação. Percebendo qualquer coisa diferente na fisionomia do companheiro, Von Richter perguntou se ele estava se sentindo mal. Já passou, disse Alberto, procurando reagir. Antes de lhe contar minha história, preciso fazer-lhe uma pergunta. Em caso de amnésia como essa, pode a vítima, tendo adquirido nova personalidade, guardar lembranças de sua vida anterior? Não lembranças propriamente, mas fobias relacionadas com fatos desagradáveis da outra fase, por exemplo. No caso de Bartels, deu-se o seguinte. O hospital contrataram um novo enfermeiro de cabelos vermelhos. Ao vê-lo, Rudolf enfureceu-se de repente e avançou para ele, tentando estrangulá-lo. E o conseguiu? Não, por causa da interferência de terceiros. Depois disso, caiu numa prostração profunda e ficou pensativo como se estivesse arquitetando qualquer coisa. Conservara, entretanto, alguns vestígios concretos da primeira fase de sua vida. Trazia sempre consigo um pequeno saco de veludo cheio de besouros. Um dia, ninguém sabe como fugiu do sanatório. O modo pelo qual viajou para o Brasil é outro mistério. Aí está a história toda. Agora conte-me a sua. Alberto repetiu o caso desde a morte de Hugo até o incêndio na capela de Padre Afonso. Kurt von Richter ouviu, perplexo. O que me surpreende mais, disse ele, é a precisão e calma com que Bartels arquitetou, estudou e realizou todo o seu plano. Aquilo deve ter levado anos e anos, meu caro. O curioso é que fez isso tudo meio inconsciente, movido pela inexplicável psicose de que sofria. Coitado de Mr. Grass, exclamou Alberto. Não sentiu ódio ou desprezo pelo suíço. Invadiu antes um dó profundo, a que não faltava um pouco de ternura. Pobre mente atormentada. Bartels deixou algum parente em Munique? Indagou Alberto. Apenas um tio e alguns primos. Creio que não direi nada a eles. Para quê? Continuarão pensando que Rudolf se acha desaparecido e... é só. Os dois médicos conversaram até a madrugada e despediram-se com muitos protestos de amizade. Kurt von Richter prometeu visitar um amigo no Brasil brevemente, e partiu. Iria tomar o avião naquele dia mesmo, às 9 horas da manhã, de volta à Alemanha. Capítulo 25. Os passos de Rudolf Bartels. Sozinho em seu quarto do hotel, Alberto se pôs a relembrar cenas, a recompor situações. Como num quebra-cabeça, os acontecimentos foram se encaixando, se armando, até formarem uma paisagem completa. Primeiro, Hugo. O quintal da pensão de Cora não dava para o de sua casa? Tendo quarto com saída independente, fácil seria a Mr. Grace aproveitar-se da escuridão, soltar o muro e realizar o seu intento. Quanto à espada espanhola, não lhe teria sido difícil escondê-la no fundo da mala ou atrás dos livros de sua biblioteca. O mesmo deveria ter se dado com os besouros. Possivelmente levara anos, escolhendo pelos nomes o que poderia associar aos diferentes crimes. Talvez já os tivesse todos no saquinho de que Kurt von Richter lhe falara. Depois, Clarence O'Shea. Com certeza, Grace tinha o tóxico guardado à espera da primeira oportunidade para matar o filho de Cora. A ocasião veio quando este foi obrigado a tomar cápsulas, por causa da gripe. Em seguida, Maria Fernanda. É verdade que Bartels não poderia prever a vinda da cantora de cabelos vermelhos. Não teria ele, entretanto, conservado os Sagitários como reserva para algum ruivo de emergência? Alberto lembrou-se de que não lhe teria sido difícil fugir no meio da confusão que se formou com a morte espetacular da cantora. Além disso, Kurt lhe dissera, no meio da conversa, que quando estudante, Rudolf havia sido campeão de esgrima na universidade. Isso explicava perfeitamente a suposta agilidade que o inspetor sempre atribuíra ao inseto, e que intrigava muito a ambos. Rachel Saturnino. Alberto não compreendia bem a razão pela qual a moça não havia recebido o inseto. Provavelmente algum contratempo, um extravio, por exemplo. Quanto à máscara e às luvas vermelhas, Bartels devia tê-las executado, ele mesmo, tranquilamente em seu quarto. A costura era grosseira, mal feita, o que revelava falta de jeito e de prática. O inseto queria assustar Rachel, surgindo-lhe com características do próprio Ignicornius. Quanto às impressões digitais, Grace era suficientemente esperto e sabia como evitá-las. Depois, Padre Afonso. Alberto lembrou-se do livro que encontrara certa vez no quarto do Suíço. Como fazer uma boa confissão. Bartels certamente fingira ser amigo do padre para que pudesse frequentá-lo, sem despertar suspeitas. O médico recordou-se também de ter ouvido o sacerdote dizer que Mr. Grace ajudara a construir a capela, não só dando-lhe algum dinheiro, como oferecendo-lhe uma planta da igrejinha, provavelmente insinuando que fosse feita de madeira, a fim de facilitar o seu plano. Na noite fatal, pretextara uma confissão a fim de entrar na capela e aproximar-se do Padre Afonso, de modo natural. Provavelmente, ao tirar a granada, tencionava fugir em tempo, salvando-se das chamas. O fogo, entretanto, alastrara-se de modo demasiadamente violento, e ele sucumbiu. Isso, ou então, o infeliz desejara pôr termo a seus dias de modo proposital, o que o bilhete recebido por Alberto depois da morte de Padre Afonso fazia supor. Sim, pois aquele aviso fora indubitavelmente posto no correio antes do crime. Alberto se pôs a analisar a situação de cada um dos suspeitos. A primeira coisa que sentiu foi uma profunda ternura por Verônica. Verônica, pobre meninazinha, sofrera tanto. Como reparar as injustiças que haviam feito contra ela? Era demasiado tarde agora. Verônica já deveria estar casada. De qualquer modo, logo que voltasse ao Brasil, iria descobrir onde ela estava, custasse o que custasse. Repararia o erro, iria aos jornais, limpando definitivamente o nome dela. Teria Mr. Grace posto os insetos debaixo do colchão de Verônica para comprometê-la? Talvez não. É bem provável que tivesse sido Elsa, a copeira. Com aquele fim, é claro. E Mr. Gideon, por exemplo, lendo o volume sobre coleópteros, justamente aquele que reproduzia um Bembidium ustulatum? O americano, aliás, como toda a população da cidade, começara a se preocupar com escaravelhos, depois que os jornais divulgaram os crimes do inseto. Possivelmente adquirir aquela coleção por curiosidade. Ao ver o inspetor chegar à loja, previu que iria ficar numa situação embaraçosa se o policial o encontrasse lendo aquele livro. Apavorado, escondeu-o dentro da perna mecânica, sem prever que esse fato iria comprometê-lo ainda mais. Quanto ao cozinheiro, apesar de ser um sujeito realmente perigoso, nada tinha a ver com as loucuras do inseto. Lembrando-se do galo da serra, Alberto compreendeu logo o que havia sucedido. A plumagem viva e a cor de fogo do maravilhoso pássaro transtornaram Mr. Grass, como se fosse uma bela cabeleira vermelha. E Alberto sentiu-se subitamente invadido por uma onda de ternura que envolvia tudo, criaturas e coisas, como se o mundo, com suas alegrias e dores, grandezas e misérias, formasse apenas um coração. Um grande e único coração. Dali a 3 dias, o médico deveria seguir para a Itália, onde iria encontrar seus pais. A morte de Hugo abalara-os muito, e os dois passaram a maior parte do tempo viajando. Verônica. Alberto encontrou os pais em Roma e contou-lhes a conversa com von Richter. Os velhos ficaram estarrecidos diante da espantosa história de Rudolf Bartels. Pobre Hugo, suspirou a mãe. Jamais seria capaz de supor que o simples fato de possuir sardas e cabelos vermelhos iria lhe custar a vida. Eu não poderia ter sossego enquanto não soubesse o motivo pelo qual meu filho havia sido assassinado. Se eu fosse algumas dezenas de anos mais jovem, entraria na lista de Mr. Grass, exclamou o pai, lembrando-se de que seus cabelos, hoje brancos, haviam sido cor de fogo. Alberto, que fora à Itália por poucos dias, acabou lá ficando 2 meses, pois adorava aquele país. Em nenhum outro lugar do mundo encontrara tanta poesia e beleza aliadas a um tal calor humano. Mas se Roma, Florença e Veneza o fascinavam com suas já tão decantadas maravilhas, as velhas pequenas cidades o enterneciam. E foi em Siena e Assis que ele teve algumas das mais puras emoções de sua vida. Que atmosfera tinha o lugar onde vivera Francisco, o grande santo, tão humano em sua ternura pelos seres e coisas, tão comovente em sua voluntária pobreza. E Alberto lembrou-se de Padre Afonso, que dedicava a Francisco de Assis a maior das admirações. Retornando a Roma, preparou-se para voltar só ao Brasil, pois os pais ainda iriam ficar algum tempo na Itália. Você já está em idade de pensar em casamento, disse-lhe a mãe, à despedida. Alberto sentiu uma sensação desagradável ouvindo aquilo. Tivera uma porção de casos, mas nenhum deles havia deixado marcas em sua sensibilidade. Ainda naqueles dias conhecera uma dançarina que o impressionara vivamente. Chamava-se Carla Manzini e fascinara-o com sua beleza quente e espetacular que fazia lembrar a de Rachel Saturnino. Mas durara pouco o sortilégio em que a moça o envolvera, e o romance terminou logo. As mulheres são como as cidades, pensou ele. Perdem o encanto depois de decifradas. Ele sabia, entretanto, que com uma delas haveria de ser diferente. Essa teria sempre um novo e misterioso charme para ele. Verônica. Sentia-se secreta e intimamente ligado a ela, como se a moça fosse um pouco de sua própria carne. Enganara-se a si próprio, correndo atrás de outros amores. O que ele buscava naquelas mulheres era apenas um pouco de Verônica. A moça já estava irremediavelmente perdida. Outro homem estaria enlaçando. Quem sabe se naquele mesmo instante a sua cinturinha fina. Outro iria ser o pai de seus filhos. Que estúpido fora, não arrancando da casa de Corocheia. Too late, my dear. Too late. Parecia-lhe estar ouvindo a irlandesa dizer, muito vermelha, as banhas comprimidas no complicado espartilho. A verdade, a dura verdade, pensava Alberto, é que Verônica nunca o amara realmente. Se assim não fosse, ela teria passado por cima de todos os mal-entendidos. Alberto voltou para o Brasil e foi diretamente à Vista Alegre. A primeira coisa que fez foi dar uma entrevista coletiva aos jornais, narrando com todos os pormenores a inconcebível história do escaravelho do diabo. A notícia causou sensação, como ele bem imaginara. Depois acontecera o banquete oferecido pelo prefeito a ele, Alberto, e ao inspetor Pimentel. Obcecado pela ideia de encontrar Verônica, mesmo já casada com outro, o médico fez várias tentativas para localizá-la. E Eda, sua maior amiga, achava-se em viagem pela Argentina. Ninguém sabia de nada. Alberto decidiu então procurar o irmão de Verônica na cidade do interior onde vivia. Aproveitando o primeiro fim de semana, tomou um avião e foi para lá. Uma grande decepção esperava. O advogado havia falecido meses atrás. Peritonite aguda, explicou o promotor da comarca. Não houve penicilina que desse jeito nele. Caiu para morrer. Onde está a viúva? Foi morar com os pais e mudou-se para a fazenda. Sabe-se que vivia com o juiz uma irmã dele chamada Verônica? Uma mocinha pequena que toca muito bem piano. Ah, sei quem é. Realmente ela morou com ele algum tempo, mas há já 2 anos que foi para o Paraná. Paraná? Casou-se? Com quem? Não sei. Ouvi dizer que foi convidada para ser professora de música no Conservatório de Curitiba. Alberto agradeceu as informações e dirigiu imediatamente para a agência da Varig. Não havia avião direto para Curitiba. Teria de voltar a Vista Alegre e de lá tomar o bimotor que fazia aquela linha. Ora, aconteceu que ao voltar a casa o médico encontrou um recado. O diretor da faculdade de medicina precisava falar urgentemente com ele. Tratava-se do seguinte. Dentro de 3 dias chegaria a Vista Alegre um dos maiores cardiologistas do mundo, e Alberto fora escolhido para saudá-lo em nome dos colegas. Além disso, teria de acompanhar o hóspede durante todo o tempo da visita. Isso significava um atraso de pelo menos 7 dias que Alberto, em sua aflição, sentia como se fossem 7 séculos. Sabe-se lá o que poderia acontecer à moça durante esse tempo. Talvez se casasse com outro, se é que já não fizera antes. Talvez fosse para a Europa. Que angústia, meu Deus! E se ele escrevesse se endereçando para o conservatório? Não. Melhor seria esperar um pouco e ir pessoalmente sondar o terreno antes. Ridículo papel haveria de ser o seu, se endereçasse carta apaixonada à mulher de um outro. Os dias passaram e Alberto finalmente ficou livre para fazer a tão desejada viagem. O médico chegou a Curitiba tardinha. Depois de se instalar no hotel, saiu para dar uma volta e ver a cidade. Ao andar alguns quarteirões, deparou-se com um grande cartaz onde se lia em letras azuis e vermelhas. Sociedade de Cultura Artística. Concerto de piano. Verônica. Hoje às 21 horas. Ridículo! Exclamou ele, quase alto, sentindo que seu coração disparava como um de adolescente apaixonado. Não lhe foi difícil arranjar um convite e às 20 horas e pouco entrava Alberto no salão da Sociedade de Cultura Artística. Chegara bem cedo, antes de todos, para garantir-se um lugar na primeira fila. Às 9 da noite não havia mais uma cadeira vaga. Alguns minutos depois, entrou Verônica no palco cheio de flores. Alberto ficou inteiramente perturbado diante daquela figura graciosa de mulher, envolvida por uma túnica indiana azul claro. Como estava adorável! Mais feminina e mais mulher. Assim, um pouco mais gorda, os cabelos longos puxados para trás e amarrados bem no alto da cabeça. Verônica estava mais viçosa do que nunca. Casou-se com certeza, pensou ele, lembrando-se do efeito embelezador que o casamento tem sobre as mulheres. E Alberto procurava fixar bem a vista a fim de ver se descobria a aliança na mão esquerda da moça. Difícil isso, pois os dedos da pianista deslizavam rápidos pelo teclado. O programa anunciava a sonata K545 de Mozart, as variações de Beethoven, as baixianas brasileiras de Villa-Lobos e algumas peças avulsas de Debussy e Monpot. Era. Ora, aconteceu que, em pleno andante da sonata Mozart, os olhos de Verônica se desviaram. Não se sabe como encontraram os de Alberto na primeira fila da plateia. A moça atrapalhou-se, errou e interrompeu a música colocando a mão na testa, como se estivesse sentindo qualquer coisa. Algumas pessoas se levantaram na plateia em suspense. Não foi nada, disse a artista, recomeçando a tocar, tão bem que os assistentes a saudaram com repetivos bravos. No intervalo, Alberto subiu aos bastidores para cumprimentá-la. Você aqui? Exclamou ela, perturbada. Casou-se? Perguntou ele, disfarçando a ansiedade. A jovem ficou em silêncio e abanou a cabeça em sinal negativo. Quer cear comigo depois do concerto? Perguntou. Temos muito o que conversar. A moça aceitou o convite com o mais adorável dos risos e voltou para o palco, a fim de continuar o programa. Cerca de 1 ano mais tarde, Alberto andava agitado, um lado para o outro, no interminável corredor do maior hospital de Vista Alegre. O silêncio daquela hora, 2 da madrugada, era apenas perturbado por abafados e periódicos gemidos de mulher, que partiam da sala de partos. Algum tempo depois, a porta abriu-se e surgiu a enfermeira ainda de máscara ao rosto. Segurando qualquer coisa enrolada em panos brancos, de onde provinha um choro fanhoso e débil. Venha ver o seu filho, disse ela, colocando o recém-nascido entre os compridos e desajeitados braços do rapaz. Alberto, emocionado, olhou para a criança e viu que uma leve penugem cor de fogo lhe cobria a cabeça pequena. Vai se chamar Hugo, disse ele, devolvendo à enfermeira o filho de Verônica.